boas, eu sou o Torquato Reis e esta é a Teoria da Conspiração. Desculpem o atraso, como agora é direto, acontece sempre imprevisto de sair e já voltei. Hoje vamos falar sobre o ATA, um acordo que é estúpido, que nos retira liberdade e acaba com a internet tal como a conhecemos hoje. Sobre a Tina vamos falar mais à frente, mas vamos já começar com a música e vamos ouvir a Novel Bag com o tema Too Drunk to Fuck. E estes são os Sonic Youth com o tema Computer Age. Dia 11 de fevereiro, sábado, do 2 ao 8, vai haver uma manif organizada por os Anónimos do Porto. Aparece, por muito poucos que sejam, pode ser que acordamos mais meia dúzia de ovelhinhas. A ata faz parte da agenda da elite. E na ata não está tudo. A ata é para abrir portas para coisas piores. Temos que despertar consciências, despertar as pessoas que estão no poder, como vamos ouvir agora Catarina Martins no Parlamento. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhoras deputadas. O governo português assinou a semana passada o ATA, um acordo comercial sobre contrafação feito entre a União Europeia, os Estados Unidos da América, o Japão, o Canadá e outros países. É um acordo que depende da aprovação do Parlamento Europeu em junho próximo e o seu caráter de secretismo até agora levou mesmo a que o relator no Parlamento Europeu se tenha demitido. E sabemos que países como a Alemanha, Holanda, Estónia, Chipre, Eslováquia afastaram-se deste processo. Mas o governo português, sem consultar ninguém, decidiu assinar este acordo. Temos assistido um pouco por todo o mundo a uma tentativa de governos e poderosos grupos económicos de, em nome da proteção dos direitos de autor e da propriedade intelectual e de patentes, limitar as liberdades e cercear os direitos civis. Foi assim com o SOPA e o PIPA nos Estados Unidos, escândalos que vieram ao público recentemente. Está a ser assim com o ATA na Europa. Há uma coisa em comum nestes processos. São negociados em segredo até à última, porque sabem que os povos não ficarão indiferentes. O que é uma tentativa de limitar a liberdade, agindo na sombra. O ATA prevê ou possibilita que fornecedores de internet forneçam dados de utilizadores que alegadamente violem direitos de autor. Permite fechar sites, fazer apreensões, trocar dados pessoais por alegadas infrações e sem sequer ouvir a outra parte. Mas o acordo está desenhado de tal forma que, em muitos casos, evita transposição para as legislações nacionais. E tem até um comitê que pode vir a alterar o tratado ao longo do tempo, na sombra, sem que nenhum Parlamento seja chamado a pronunciar, nenhum país tenha qualquer voz. É um atentado à liberdade e é um atentado à democracia. O relatório da Direção-Geral de Assuntos Externos da própria União Europeia chama a atenção para estes problemas e diz mesmo que os prejuízos que causa serão muito maiores do que os benefícios. Chama mesmo a atenção para que a limitação à capacidade e à liberdade de partilha de conhecimento terá efeitos contraproducentes na capacidade de inovação e de criatividade na Europa. Estão em causa domínios vitais, como os medicamentos genéricos, como a liberdade, como a privacidade, como a navegação na internet. O Bloco de Esquerda propõe assim hoje à Assembleia da República que aprove um voto repudiando a forma como o governo português assinou um primeiro compromisso de acordo comercial negociado no maior segredo, que coloca em causa de forma decisiva a propriedade pessoal de cidadãos, disponibilizando a informação pessoal mais relevante nas mãos de empresas privadas com interesses comerciais nessa mesma informação. Ponto de equilíbrio com o tema Só Quero o Que é Meu. Nas ruas da cidade, os homens continuam a lutar como dragões. Cuspindo fogo, canalizando negativas vibrações. Estranhos, semelhantes, disputando poder. Disputando poder. Dispostos a derrubar. Acostumados a se esconder. Falsos e covardes tentando sugar dos demais a força e a vida esquecida em seu interior. Fracos, invejosos, incapazes de apreciar a qualidade e de reproduzir. Naya Bing, só quero o que é meu. Eu não quero o de mais ninguém. Só vou buscar o que Deus me deu. Deus me deu. Eu não quero roubar. Thank you. e a nós mesmos. Ai, ai, ai, ai, a nossa própria história encontrará no caminho da verdade. Oi, oi, o sentido da vida. Scatalites com o tema Real Rock ao vivo. Rock forte, rock medley. Respect. All I want and one is all, and all of us is break the wall that keeps us from the unity. Cool. the Persian peace. Let's send peace to the Siberian peace. Let's send peace to the Nepali peace. Let's send peace to whole humanity peace. What we want is peace. What we want is peace. Peace. Peace. What we want is peace. Peace. Peace. What we want is peace. Ouvir um brazuca. Quem ouviu o meu programa de Natal é o mesmo brazuca. O brazuca que para mim é o Alex Jones brasileiro. ACTA, Acordo de Comércio Antifalsificação. O nome nos engana. A falsa ideia passada pelo ACTA era proteger a propriedade intelectual a nível internacional. Supõe-se que ajudaria a evitar a falsificação de produtos e marcas, ou roubo de marcas, por exemplo, o uso de uma conhecida marca de carros, para vender, por exemplo, absorventes femininos. Disseram que era para proteger o investimento em pesquisas industriais, tais como patentes sobre medicamentos e produtos farmacêuticos. E esse ACTA pressupõe também, igualmente, apoiar artistas, jornalistas, permitindo a eles criar produtos de alta qualidade. Parece tudo isso louvável, não é mesmo? Mas não é bem assim que ocorre. O dicionário Oxford define falsificação como uma imitação fraudulenta de alguma coisa. Quando você copia um arquivo na internet, este é exatamente o mesmo, portanto não há falsificação. E também não é um roubo, porque o original não é substituído ou subtraído. A informação se torna simplesmente livre para se compartilhar. Isso, você repara que não tem nada a ver com falsificação. M.I.N.A.S. com Revev, um remix de Faroak Monk. To rehab, you just be mad. Drunk in the lobby, Pharaoh just might Earl. Place me with these snobby white girls. 12-step program, Lindsay Lohan. Cold and bitchy, Nicole Richie. Skinning bones so thin they see through. What the fuck, rehab don't feed you? Believe it, bulimic, anorexic. Wash their mouths with antiseptic. No Grey Goose, I won't accept it. They say Pharaoh's too eclectic. Prescription drugs and a Nicole Smith. Cellulose is what I roll with. Pass that here and let me roll one. Escape with Mary Kate Olsen. E-Tab taking extra motion. Wash that down with a Molson Golden. Sit me here with Britney Spears when rehab really does what make you misplace underwear and get a really fucked up bus cut. Make you misplace underwear and get a really fucked up bus cut. They try to make me go to rehab. I said no. I take my black ass to rehab. There's no hydro. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go. I Babylon Cycles com o tema Sister. Melhorar a explicação. Na verdade, propriedade intelectual não é nada disso definido no ACTA. Poderiam ser marcas comerciais ou quaisquer outras ideias ou informações que possam vir a ter direitos autorais ou serem restritas. Isso terá um grande efeito sobre a internet da forma como a conhecemos hoje. O texto que compõe o ACTA abrange muitas áreas. E é muito complexo e difícil de se entender. Assim, vamos mostrar o que vai acontecer com a internet, usando uma analogia com o mundo físico. Imagine que você paga para aprender num curso de culinária. E neste curso que você pagou, você aprendeu a fazer um delicioso frango frito. Então você volta para casa e dá a receita para o seu parceiro. Mas aqui está o problema. Segundo a ACTA, ambos serão criminosos porque eles compartilharam esta informação de graça. Sendo que apenas um pagou para obter esta informação. As regras do ACTA são claras. Se existem suspeitas que a troca de informações Independente do país onde você mora, você não poderá ter acesso a esse tipo de informação. Será cobrado uma multa ou você irá direto para a cadeia. Você poderia até dizer que jamais alguém descobriria que você compartilhou o segredo do frango frito que você aprendeu no curso de culinária. Tem razão. Pelas leis atuais, isso não pode ser descoberto. Mas o fato é que a maneira de fazer isso é através de uma vigilância externa. Assim, todas as comunicações serão gravadas, e não apenas a sua. Na dúvida, sua família, seus amigos, todos serão observados. Mas é claro que você não precisa de privacidade, de direitos civis ou liberdades, porque você não tem nada a esconder, não é verdade? Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece. Party Shed com o tema Silence. Rebel Motorcycle Club com o tema Love Burns. Pirataria, quando alguém faz, tem lucro com uma